Comunicação autorizada e chegada a Bonf, desça para nível 040. 40 na Bonf, 3, 63. Decola 17, curva direita, no perfil da Gole, Eval, após direto GQR. 5027 transponder, frequência do controle é 199.35, torre 198.6. Autorizando 140 até 90 milhas, o próximo prossegue no 085, decola da 17, com curva direita, saída Gole e volta, transponder 5027, controle 1935, torre 186. Mas Bravo Lima está correto, parte 5, copy OB. Vai informar após o pedido de acionamento, vai aguardar aqui para pedir o acionamento. Então, para o acionamento, aqui da colagem, chama agora torre 198.6, tem um bom voo. Torre 2.6 para acionamento, obrigado. Salvador, bom dia, 3604, transfere, passa 18, 0, informação Lima. 3604, a sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desce para nível 050. Para 050 na Bonf, 3604, segue NAV, assim, 3604, aguarde autorização para RNAV. Tem 3604. 76709, está pronto para táxi com 125 a bordo e 4 horas de autonomia alterna, confis. 4 horas, qual é o PB? 125. 125, copiado, táxi autorizado, direita Alfa, ponto espera da 90, torre 1 no 8, décimo 6, ajuste no 0, no 5, um voo. Direita na Alfa, 18,6, objeto 6709, 1095. Objeto 6709, tá próximo ponto de espera. Tá, 10. É, tu pode ingressar e decolar, objeto 6709, evento de 120 graus, 12 graus. Anin decola, objeto 6709. Pátio 5, Pátio 6417. Aposta estabilizado na final ILS, 3663. 2000 com 1015, ILS autorizado, 3663. Informação em curso a 90, tendo a minha escuta, aguarde. Obrigado, PV 03. Estabilizado na final 605. Golo 605, complete final ILS sem glide, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18,6. Bom dia, Salvador, TAN 3859, descendo para o 110 na BOF. TAN 3859, assino identificação, autorizado chegada a BOF, desça para nível 060. 60, BOF. Informe se recebeu a informação Lima, TAN 3859. Lima, positivo. Tá, uma milha do Índia Serra. Golo 605, fazendo aproximação, 90 metros da KDC-2, estamos deslocados, primeiros 90 metros, atende a pássaros, segue trem, pouso livre, 201, 30 graus, 109. Sente livre pouso, trem marcha travado. Objeto 6709, decolou de Salvador, aos 2 horas, chame o controle, 9935, bom voo. 9935, obrigado, bom dia. 060, estou prosseguindo a descida. 3304, está autorizado até 3000 pés, ajuste 1095. 3000, ajuste 1095, 3304. Posso pelo, está autorizado R nada, 1090? Após a posição pelo, será autorizado. 3304, prepare Serra Vitor 368. Pior, 3304? Afirmo, estamos voando reduzido, possibilidade de voar ao Serra Vitor 366? Sim, te informo o tráfego que o presente, posição de 11 horas, 10 milhas, o rumo sudeste é um Airbus 320 da TAM, está mantendo 030 em descida para 020. Sim, Oeste, às 10 milhas à frente, o 3304. Por nós seria condição de Val Serra Vista 366. Gente, inicia a edição para 1909-3304 e após pelo Pro Serra Vitor 366. 1909 pelo Serra Vitor 366, obrigado, 3304. Controle, bom dia, objeto 6709, passando 040 na Gole. Web 6709, contato radar na decolagem, subam nível 340 no perfil da saída Gole, 6709. Gênio, perfil da Gole, subindo para o 340, 6709. Repita o transponde, por gentileza. 026. Correto. Tarabata, para acionamento antes da decolagem, chama agora a torre 1 no 8 decimal 6. Ajuste agora é o 1 no 0 no 5. Só confirmando o PO203, confirme sua autonomia. 6 agora, 6 horas de autonomia, vai ajustar 1 no 0 no 5. Chama a torre 1 no 8 decimal 6. É, tem um bom voo. Localizador avistando, o T3663. O 3663, contato final ILS, chame torre 198 decimal 6. 263663. Entra no nível 19. Nível 040. O trânsito 454 por essa identificação. 5-3-3-0-4. O logo no 605 está livrando. Táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, bom, no 605. Salve Salvador, Master Top 9840. Solicita autorização nível 360 para Manaus. Bom dia, 3663, passando de acima embaixo, travado visual. Bom dia, 3663, continuando a aproximação. Atente que os primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis. Cheque trem. Pouso autorizado, vento de 120 graus, 109. Gente, está livre posto, sente a cabeceira deslocada, essa 3663. Seu ponto de lugar, chefe. Queira aguardar, comandante, por favor. Gente, aguardando. Confirmando-se, só os primeiros 90 metros, está interditado para o 3063? Só os primeiros 90. Ok. 1288-133-25-6709. Oi, Salvador, é o Papá Papá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, estacionamento, eu chamo táxi. Para o táxi, Juliette Bravo Lima. Ajuste 1-0-1-5, reposto estabilizado na final ILS, está autorizado o procedimento. Autorizado via BOMP 2000 pés. Ajuste 1-0-1-5, TAM 3259. T04, chame torre no 8 decimal 6. 8-6 até 3604, obrigado, até daqui a pouco. Alinha e mantém. 4, catente os primeiros 90 mil, 90 metros, os primeiros 90 metros está fechado, tá? Aguarde de pista livre. CC04. Pegou naquilo, 3663. Permissivo, 3663, pista livre, Sossolo, são 27, chama o 219 agora. 19. O Voz Bola Lima está indo táxi, mantém a pessoa na interseção aguardando para ingresso na 7. 3663, cliente bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para 5, 3663. 3 1 253, para 3153, 3400, chama agora Brasília, 1-2655, apenas 2425, 3153. Como pronto, está autorizada. Vento de 1, 10, 0 graus, 10 nós. Está autorizado o ingresso para o Juliette Bravo Lima? Toda a rolagem do Silvio pode ingressar e já está pronto a decolagem em Juliette Bravo Lima. Está autorizada a sinal ILS via Mari. 2, desça para 2000 após ITAP, ajuste 1-0 no 5. 15 após ITAP 2000, ou 9-4-0-0. Victor India Uniforme, decorreu 3-0, puxando o controle agora 1-1-9-35. 1-1-9-35, Victor India Uniforme. 3304, sempre bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para o 2, obrigado, 3304. Vitor Índia Uniforme, na decolagem para a sala da par. Para o meu Vitor Índia Uniforme, suba para 1000 pés, reporte farol da barra. Eu, farol, Vitor Indy Uniforme. Tristan 3859, visual qual no zero? Tristan 3859, chame Torre no 8, decimal 6. Torre Salvador, 118-60, tá? 3859. Tá alinhado, tá pronto. mantém as tomadas boas aí na jana, final da pista 10, tá? Vamos aguardar para a altura da aeronave para a decolagem. Tá Romeu Vitor, em uniforme, informe a proa ideal para o destino do, a partir do farol da barra? A proa ideal é a 282. Sente. Suporte farol da barra, Vitor, em uniforme. Aguardarão. Metros da pista 90 estão fechados, estão motorizados, vento de 120 graus, 10 nós. Tá 3, 2, 5, 9. Vitor, em Dione Fó. Sou 9400, tráfego 1h13, rumo oeste, é o Sierra Romeo 22, mantém 1000 pés, então 9400. Positivo, tem um tráfego no chequeiro, 9400. Vitor, Índia Uniforme, tráfego 11h, 1h13, rumo nordeste, passa nível 050 para 2000 pés. É um Airbus 320 da TAM. Tem o tráfego notificado, Vitor, em direção. O Vitor, em direção, quando possível, solicita a proa ideal para visitar a formação. Gente, Papa Romeo, Vitor, em uniforme da presente, está autorizado a voar proa 282 para Serra Bravo, Lima, Papá. Autorizado, então, a presente está... Comprou de Serra Bravo de Mapapá, o Vitor Indy Uniforme, obrigado, bom trabalho. Vitor Indy Uniforme, aguarde para a subida. Mantendo o meu, o Vitor Indy Uniforme. 3859, solos 35, direita, 1219. Na direita, na Tech Freight. Eco, 1219. Solos Salvador, da 3859. Paulo Salvador, tá? 3859, transferindo, Park Free, Eco. Quem chamou, não entendi? Tá? 3859, né? Park Free, Eco. Check, tá? 3859, bem-vindo a Salvador, Levitax, tá? Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, tá? 3859. Salvador, bom dia, eu Papa Juliette Bravo Lima. Bom dia, companheiro. Só transfere 1935. Bom dia, Juliette Bravo Lima. Papá, Juliette Bravo Lima. Contato radar na decolagem. Suba ao nível 140 no perfil da saída Gole. 140 na saída Gole, Bravo Lima. Na frequência, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, mudança para instrumento, Vitor Indy Uniforme. Confirme. Proponho mudança para instrumento, Vitor Indy Uniforme. 1400 está autorizado a final ILS, aposta estabilizada. Papa Romeo Victor, Índia, uniforme, plano modificado ao Zulu 137, suba para nível 080. 080, Victor Índia, uniforme. Localizador tem um campo agista, 9400. 9400, chame torre no 8, decimal 6. Você controle a torre ao 9400, localizador estabilizado com campo agista. 2500. Impraticáveis. Os negócios estão fechados, tá? Os senhores também estão fechados. Cheque trem, foi autorizado, pistão a zero. Vento de 130 graus, 109. Gente, trem baixo travado. Gente da distância, parte da Só foi solicitado lá o seu plano, o Recife ainda não me retornou. Só aguarde mais um instante, vou fazer outra ligação. Tá, gente, apenas para alertar que daqui a 20 minutos nós teremos a restrição da comprimento da pista. Então, apenas para relembrar. Muito obrigado. O que é, o senhor quer já acionar? Ainda não. Aguardamos a solução, obrigado. Não, o senhor pode chamar no normal dentro da sua programação, ok? Dentro da sua programação, o senhor pode chamar já para acionar e a gente vai obter a autorização ao longo da sua programação. Tá, certo. Então estamos solicitando agora o pushback acionamento. Marca top 9840. Está autorizado, pushback acionamento. Sim, está autorizado, marca top 9840. Você que está interditada é a Fox, ou Toy? Não entendi. Você falou que a Taxi Fox está interditada? Não, isso aí não está não, mano. Só os meus, a única petição que tem aqui é só a pista, os primeiros 90 metros da pista 10 por enquanto. Depois, a partir das 9, vai ficar os 1200. Ah, tá ok, obrigado. Controle, dá pra gente autorizar voar direto de Jequié, tá passando o 085, o Juliette Bravo Leão? Me a proa ideal para Jequié, Juliette Bravo Lima? Dá pra gente a 265.